Cheiro 40, página 323, capítulo 17. Possessão. Murtagh foi devidamente instruído para observar as idas e vindas do Conde de Saint-Germain, mas, além de reportar que o Conde recebia um número infindável de pessoas em sua casa, de ambos os sexos e de todas as classes, não detectou nada de particularmente misterioso. No entanto, o Conde teve realmente uma visita digna de nota. Carlos Stuart, que esteve lá uma tarde, demorou-se uma hora e foi embora. Carlos começara a requisitar a companhia de Jamie com mais frequência nas suas expedições pelas tabernas e pelo submundo da cidade. Pessoalmente, eu achava que isso tinha mais que ver com a festa de Julie Latour de Rohan, realizada para celebrar o anúncio da gravidez da sua mulher, do que com qualquer influência sinistra do Conde. Por vezes, essas expedições prolongavam-se até muito tarde da noite, e eu acostumei-me a ir para a cama sem Jamie, acordando quando ele se enfiava na cama ao meu lado, o corpo frio de andar pela neblina da noite e o cheiro de fumo de tabaco e bebida alcoólica impregnado nos seus cabelos e na sua pele. Ele está tão desesperado com aquela mulher que eu acho que nem se lembra que é o herdeiro dos tronos de Inglaterra e da Escócia, disse Jamie ao retornar de uma daquelas incursões. Meu Deus, ele deve estar mesmo perturbado, disse eu sarcasticamente. Esperemos que continue assim. No entanto, uma semana depois, acordei com a luz cinzenta e fria do amanhecer para encontrar a cama ao meu lado ainda vazia e o cobertor estendido e arrumado. Milor Brochtuarach está no gabinete? Inclinei-me sobre o balaústre, apenas de camisa de dormir, assustando Magnus, que atravessava o saguão térreo. Talvez Jamie tivesse preferido dormir no sofá, no gabinete, para não me perturbar. Não, milady, respondeu, erguendo os olhos para mim. Vim destrancar a porta da frente e vi que não tinha sido trancada. Milord não veio para casa ontem à noite. Sentei-me pesadamente no primeiro degrau da escada. Eu devia estar com um aspecto assustador, porque o idoso mordomo praticamente correu escada acima até onde eu estava. Madame, disse, esfregando ansiosamente uma das minhas mãos. Madame, a senhora está bem? Já estive melhor, mas não tem importância. Magnus, envie um dos lacaios até à casa do príncipe Carlos em Montmartre, imediatamente. Mande-o ver se o meu marido está lá. Imediatamente, milady. E também mandarei a Marguerite vir aqui cuidar da senhora. Virou-se e desceu as escadas apressado, os macios chinelos de feltro que ele usava para os seus afazeres matinais, fazendo um barulho suave e sussurrante no soalho de madeira polida. E Murtagh, gritei para Magnus enquanto se afastava. O parente do meu marido. Diga-lhe para vir aqui, por favor. O primeiro pensamento que me atravessou a mente foi que talvez Jamie tivesse passado a noite no palacete de Carlos. O segundo, que alguma coisa lhe tivesse acontecido, quer por acidente, quer pela ação deliberada de alguém. Onde está ele? A voz dissonante de Murtagh soou no sopé da escada. Obviamente que acabara de acordar. O seu rosto estava marcado por algo sobre o qual ele adormecera e havia fragmentos de palha nas dobras da sua camisa ordinária. Como poderei eu saber? Retorqui. Murtagh parecia suspeitar sempre de todos por alguma razão e ter sido bruscamente acordado não contribuíra para melhorar o seu costumeiro mau humor. Ainda assim, a sua presença era reconfortante. Se houvesse alguma coisa desagradável no horizonte, Murtagh era a pessoa certa para lidar com isso. Saiu com o príncipe Carlos ontem à noite e ainda não voltou. É tudo o que sei. Ergui-me com dificuldade e apoiei-me no corrimão do balaústre, alisando as dobras da minha camisa de seda. As lareiras tinham sido acesas, mas ainda não houvera tempo para aquecer a casa e eu tremia de frio. Murtagh esfregou a mão no rosto para pensar melhor. Alguém foi a Montmartre? Sim. Então vou esperar até voltarem com notícias. Se o Jamie estiver lá, muito bem. Se não estiver, talvez saibam em que altura se separou ele de Sua Alteza e onde. E se ambos estiverem desaparecido? E se o príncipe também não tiver voltado para casa? Perguntei. Se havia jacobitas em Paris, também havia aqueles que eram contrários à restauração da monarquia de Stuart. Embora assassinar Carlos Stuart pudesse não garantir o fracasso de uma possível revolução escocesa, afinal ele tinha um irmão mais novo, Henrique. Poderia contribuir para arrefecer o entusiasmo de Jaime por tal aventura, se ele tivesse algum para começar. Lembrei-me vividamente da história que Jamie me contara, do atentado contra a sua vida, durante o qual ele conhecera Fergus. Assassinatos nas ruas estavam longe de ser algo incomum, e havia bandos de rufiões que saíam à caça pelas ruas de Paris, depois de escurecer. É melhor vestir-se, observou Murtagh. Consigo ver daqui a sua pele arrepiada. Ah, sim, acho que sim. Olhei para os meus braços. Tinha estado a abraçar-me a mim mesma enquanto as suposições corriam pela minha mente, mas em vão. Os meus dentes começavam a bater. Madame, assim a senhora vai apanhar uma constipação. Marguerite vinha a bater com os pés na escada e eu permiti que ela me mandasse de volta para o quarto, olhando para trás, para ver Murtagh lá embaixo, examinando cautelosamente a ponta da adaga, antes de a enfiar de volta na bainha. A senhora deveria estar na cama, madame, repreendeu Marguerite. Não é bom para a criança deixar-se constipar assim. Vou buscar uma panela de água quente para aquecer a cama agora mesmo. Onde está o seu roupão? Vista-o imediatamente. Sim, isso mesmo. Vesti o pesado roupão de lã por cima da fina camisa de seda, mas ignorei os conselhos de Marguerite para não abrir as janelas. A rua, do lado de fora, começava a brilhar conforme o sol nascente iluminava as fachadas superiores das casas de pedra ao longo da Rue Tremorlin. Havia bastante atividade na rua, apesar de ser cedo. Criadas e lacaios empenhados em esfregar escadas e polir os adornos de latão dos portões. Vendedores de fruta, legumes e frutos do mar frescos em carrinhos de mão, anunciando as suas mercadorias aos berros ao longo da rua. E as cozinheiras das mansões despontando das suas portas nos porões como um bando de djinns, convocados pelos gritos dos vendedores ambulantes. Uma carroça de entregas, carregada de carvão, percorria lentamente a rua, puxada por um cavalo velho, que parecia preferir estar no seu estábulo. Mas nenhum sinal de Jamie. Finalmente permiti que uma ansiosa Marguerite me persuadisse a voltar para a cama para me aquecer, mas não consegui voltar a dormir. A cada som do andar térreo, sobressaltava-me na esperança de que cada passo na calçada da rua seria seguido pela voz de Jamie no vestíbulo. O rosto do Conde de Saint-Germain insistia em intrometer-se entre mim e o sono. Único entre a nobreza francesa, ele possuía alguma ligação com Stuart. Muito provavelmente estava por trás do atentado anterior contra a vida de Jamie e contra a minha. Era conhecido pelas suas associações indesejáveis. Seria possível que tivesse mandado eliminar tanto Carlos quanto Jamie? Se as suas motivações eram políticas ou pessoais, eu não fazia a menor diferença por esta altura. Quando finalmente se ouviram passos lá embaixo, eu estava tão absorta em visões de Jamie lançado numa sarjeta com a garganta cortada, que não percebi que ele estava em casa, até a porta do quarto se abrir. Jamie! Sentei-me num salto com um grito de alegria. Ele sorriu para mim. Depois deu um imenso bocejo, sem fazer qualquer esforço para cobrir a boca. Pude ver, a uma boa distância, o interior da sua garganta e observei com alívio que não estava cortada. Por outro lado, parecia exausto. Deitou-se ao meu lado na cama, espreguiçou-se longa e sofridamente e de seguida relaxou com um gemido de satisfação. O que é que te aconteceu? Esbugalhou os olhos, raiados de sangue. Preciso de um banho, disse, fechando os olhos novamente. Inclinei-me sobre ele e cheirei-o delicadamente. O meu nariz detectou o habitual cheiro a fumo de lugares fechados e a lã úmida, enfatizando uma combinação realmente notável de odores alcoólicos: cerveja, vinho, whisky, conhaque, que combinavam com a variedade de manchas na camisa. E para complementar, com uma nota dissonante na mistura, uma terrível água de colónia barata, de uma pungência particularmente penetrante e repugnante. É que precisas mesmo, concordei. Arrastei-me para fora da cama e, enfiando a cabeça no corredor, gritei por Marguerite, a quem mandei trazer uma tina de banho e água suficiente para enchê-la. Como um presente de despedida do irmão Ambroise, eu possuía várias unidades de sabão refinado, feito com essência de rosas, e pedi-lhe também que fosse buscá-los. Enquanto a criada começava a realizar a tediosa missão de trazer para cima as grandes canecas de cobre com água para o banho, voltei a minha atenção para o brutamontes na cama. Tirei-lhe os sapatos e as meias, depois abri a fivela do seu quilt, soltando-o. As suas mãos voaram como um reflexo para o meio das pernas, mas os meus olhos estavam focados em outro lugar. O que é que te aconteceu? Insisti. Vários arranhões longos marcavam-lhe as coxas, vergões vermelhos e inchados contra a pele clara. E no alto, da parte de dentro de uma das pernas, via-se o que não podia ser outra coisa senão uma dentada. As marcas dos dentes eram perfeitamente visíveis. A empregada, despejando água quente, lançou um olhar de interesse e achou melhor contribuir com a sua opinião para o delicado momento. Un petit chien? Perguntou ela. Um cãozinho? Ou outra coisa? Embora eu não fosse fluente no idioma da época, aprendera que les petits chiens, em geral, andavam pelas ruas sobre duas pernas e com as caras pintadas. Fora, disse eu sucintamente em francês, com uma entoação de enfermeira-chefe. A criada pegou nas canecas e deixou o quarto fazendo beicinho. Voltei-me novamente para Jamie, que abriu um dos olhos e depois de lançar um olhar para o meu rosto, fechou-o outra vez. E então? Perguntei. Em vez de responder, ele estremeceu. Pouco depois, sentou-se na cama e esfregou as mãos no rosto, a barba hirsuta, fazendo um barulho áspero. Ergueu uma sobrancelha ruiva, interrogativamente. Suponho que uma jovem senhora de boa família como tu não estaria familiarizada com o significado alternativo para o termo soixante-neuf, não é verdade? Já ouvi a expressão, disse eu, cruzando os braços no peito e olhando-o com certa desconfiança. E posso perguntar exatamente onde é que encontraste esse interessante número, especificamente? Ele foi-me sugerido com certa ênfase como uma atividade desejável por uma senhora que conheci ontem à noite. Por acaso foi essa senhora que te mordeu na coxa? Olhou para baixo e esfregou a marca pensativamente. Não, na verdade não foi. Essa senhora parecia preocupada com números mais baixos. Acho que ela disse que se contentava com o 6 e o 9 podia ser esquecido. Jamie, disse eu batendo o pé, compassadamente. Onde é que estiveste a noite toda? Com as mãos em concha, ele apanhou um bocado de água da bacia e lançou-a no rosto, deixando os fios de água escorrerem entre os pelos ruivos escuros do seu peito. Disse ele, pestanejando e lançando gotículas de água das pestanas espessas. Bem, deixa-me cá ver. Primeiro, jantamos numa taberna. Encontramos lá o Glengarry e o Millefleur. Monsieur Millefleur era um banqueiro parisiense, enquanto Glengarry era um jovem jacobita e de um ramo do clã MacDonald. Sendo um visitante em Paris e não residente, Estava quase sempre na companhia de Carlos nos últimos meses, segundo Jamie. Depois de jantar, fomos à casa do Duque de Castellotti jogar cartas. E depois? Perguntei. A uma taberna, aparentemente. E depois a outra taberna. E depois a um estabelecimento que parecia compartilhar algumas das características da taberna, mas que era embelezado com a adição de várias senhoras, de aparência interessante e talentos ainda mais interessantes. Talentos? Disse eu, dando uma vista de olhos àquela marca na perna. Meu Deus, elas fizeram em público, disse ele com um estremecimento perante a lembrança. Duas delas na mesa, bem entre o lombo de carneiro e as batatas cozidas com marmelada. Montia, disse a criada que acabara de retornar ao quarto, colocando no chão a caneca com mais água para o banho, o tempo suficiente para se benzer. E tu fica quieta, disse eu repreendendo-a. Voltei a minha atenção de novo para o meu marido. E depois? Então, aparentemente, a ação tornou-se um pouco mais geral, embora ainda realizada de maneira bastante pública. Com o devido respeito pelas sensibilidades de Marguerite, James esperou até ela ter saído para uma nova rodada de água e continuou o relato. E então Carlos levou a gorda de cabelos ruivos e a lourinha para um canto e... E o que é que tu estavas a fazer durante esse tempo todo? Interrompi a fascinante narrativa. Observando, disse ele surpreendido. Não parecia decente, mas eu não tinha muita escolha naquelas circunstâncias. Eu remexia na bolsa do quilt enquanto ele falava. Então retirei dali não só uma pequena carteira, mas também um largo anel de metal decorado com um brasão. Experimentei-o num dedo, com curiosidade. Era muito maior do que qualquer anel normal. E ficou pendurado como uma argola no pino do jogo da malha. A quem pertence isto? Perguntei, exibindo o anel. Parece o brasão do Duque de Castellotti, mas a quem quer que pertença deve ter dedos do tamanho de salsichas. Castellotti era uma estiolada vagem italiana, com o rosto contraído de um homem com dispepsia crónica. Não era de admirar, a julgar pela história de Jamie. Marmelada, francamente. Ergui os olhos e deparei-me com o rubor de Jamie, do umbigo à raiz dos cabelos. Ah, balbuciou, com um interesse exagerado por uma mancha de lama num dos joelhos. Isso não é usado no dedo de um homem. Então, o que... Oh. Olhei para o objeto circular com renovado interesse. Minha Nossa Senhora, já tinha ouvido falar. Já? Disse Jamie, completamente escandalizado. Mas nunca vi um. Serve em ti? Estendi a mão para experimentar. Num rápido reflexo, ele colocou as mãos sobre as suas partes privadas. Marguerite, que chegava com mais água, assegurou-lhe: Ne vous en faites pas, monsieur. Je n'ai déjà vu un. Não se preocupe, monsieur, eu já vi um. Dividindo um olhar furioso entre mim e a criada, puxou uma colcha para cima do colo. Já foi bastante mal ter passado a noite toda a defender a minha virtude, observou com certa aspereza, sem que isso seja objeto de comentários pela manhã. Defendeste a tua virtude, hã? Comecei a atirar o anel de uma mão para a outra, despreocupadamente, pegando com os dedos indicadores. Foi um presente? Perguntei. Ou um empréstimo? Um presente. Não faças isso, Sassenach, disse ele com um sobressalto. Traz-me lembranças. Ah, sim, disse eu, observando. Agora, quanto a essas lembranças? Não eu, protestou. Certamente não achas que eu faria esse tipo de coisas. Sou um homem casado. Monsieur Millefleur não é casado? Não só é casado, como tem duas amantes, disse Jamie, mas ele é francês. É diferente. O Duque de Castellotti não é francês, é italiano, mas é um duque. Isso também é diferente. Ah, é? Imagino se a duquesa pensa assim. Considerando algumas coisas que o Duque alegou ter aprendido com a Duquesa, eu imaginaria que sim. Esse banho ainda não está pronto? Segurando a colcha em volta do corpo, arrastou os pés da cama até à tina fumegante e entrou. Tirou a colcha e sentou-se depressa, mas não depressa o suficiente. Enorme! Disse a criada, benzendo-se. C'est tout! Disse eu com determinação. Merci bien! Ela baixou os olhos, ruborizada, e saiu à pressa. Quando a porta se fechou atrás da criada, Jamie relaxou na tina, alta nas costas para permitir que a pessoa se recostasse. O sentimento, na época, parecia ser que, uma vez que se teve o trabalho de encher a tina para um banho, era melhor aproveitá-lo. O rosto, com a barba hirsuta, pareceu assumir uma expressão de bem-aventurança, e ele deixou-se afundar gradualmente na água fumegante, um fluxo de calor avermelhando a sua pele. Tinha os olhos fechados e uma fina camada de umidade brilhava nas maçãs do rosto largas e altas e cintilava nas cavidades das órbitas. Sabão? Perguntou esperançosamente, abrindo os olhos. Sem dúvida. Peguei num e entreguei-lho. Depois sentei-me num banco ao lado da tina. Fiquei a observar por algum tempo, enquanto ele se esfregava meticulosamente, indo buscar uma toalhinha de banho e uma pedra pomes, com a qual ele lixou escrupulosamente as solas dos pés e os cotovelos. Jamie, disse eu por fim, sim? Não quero pôr em causa os teus métodos, e concordámos que tinhas de ir a alguns extremos, mas tiveste mesmo de. O que é, Sassenach? Ele parara de se lavar e observava-me intensamente com a cabeça inclinada para o lado. Se tiveste de. Para meu aborrecimento, eu estava a ficar tão vermelha quanto ele, mas sem a desculpa da água quente. A sua enorme mão ergueu-se, escorrendo água, e pousou no meu braço. O calor úmido queimou-me a pele através do tecido fino da minha manga. Sassenach. O que é que achas que andei a fazer? Bem, disse eu, tentando inutilmente manter os olhos afastados das marcas na perna dele. Ele riu, embora não parecesse estar realmente a achar graça. Ah, mulher pouca fé, disse ele ironicamente. Afastei-me do alcance do seu braço. Bem, disse eu, quando o marido de uma pessoa volta para casa, coberto de dentadas e arranhões, a cheirar a perfume barato, admite que passou a noite numa casa obscena e lhe diz francamente que passou a noite a observar e não a fazer. Não arranjaste essas marcas na perna, apenas estando a observar, retorqui rispidamente, cerrando os lábios em seguida. Senti-me como uma mulherzinha chata e ciumenta e não gostei da sensação. Prometi a mim mesma agir com toda a calma, como uma mulher do mundo, dizendo a mim mesma que eu tinha absoluta confiança em Jamie e só por segurança que não se pode fazer omeletas sem ovos, ainda que alguma coisa tivesse de facto acontecido. Alisei a manga que ficara molhada, sentindo o ar esfriar através da seda refrescante. Esforcei-me para recuperar o meu tom de voz calmo de antes. Ou essas são as cicatrizes de um honroso combate adquiridas a defender a tua virtude? De qualquer forma, o tom de voz ameno não se materializou. Ouvindo-me a mim mesma, tinha de admitir que o tom geral da minha voz era, na verdade, totalmente perverso. Eu já tinha deixado de me importar.